E aí, durante essa minha carreira de 8 anos de graduação, as coisas foram mudando um pouco. Eu comecei a mais ou menos como que ser convencido de que você não precisava ter um certo conhecimento da tradição para ser um bom músico, que você poderia meio que começar tudo a partir ou da sua própria cabeça, ou da sua própria imaginação genial, ou a partir dos contemporâneos e da música contemporânea, e que isso já bastava, e que você poderia conhecer o repertório da música ocidental como uma espécie de acessório, assim, algo para você poder comentar em rodas de conversa, em debates acadêmicos, em congresso. Ah, eu conheço tal compositor, eu conheço tal outro. E aos poucos eu fui começando a, mesmo que eu não expressasse isso verbalmente, eu comecei a agir acreditando nisso. Então, eu simplesmente falava assim, ah, eu já ouvi falar, por exemplo, na música medieval, então, tudo bem, já sei mais ou menos como é, já tenho um conceito formado, não preciso ouvir. É mais ou menos como, não sei se vocês conhecem o famoso MC Catra, que é bom que vocês não conhecem, sim. MC Catra é uma figura da cultura, da baixa cultura popular, um funk que chegou pro filho dele e falou assim, filho, você tem que ler, tem que estudar, né? Aí o moleque chegou pra ele e falou, mas cara, você não estuda, você não lê nenhum livro. Aí ele falou assim, mas eu já sei o que está escrito. E essa é mais ou menos a mentalidade que eu aprendi na faculdade de arte. Ah, não, você já sabe o que está lá. Então, são umas notas. E em uma época são umas notas colocadas de tal maneira, em outra época são notas colocadas de tal outra. Então tá bom. E muito bem, então, passando certo tempo, eu fui me desenvolvendo nessa mentalidade e acabei conhecendo este sujeito aí, que vocês estão vendo. Gente, não quero atrapalhar, pelo amor de Deus. E através do quando eu conheci o Doug, eu vi que ele estava estudando com um cara que se chama Roberto Malé, que dá o nome deste salão aqui, e que mandou a Júlia tomar no cu. E que, por sua vez, estava estudando com um outro sujeito que se chama Olavo de Carvalho. Não sei se você já ouviu falar nele, Marco já, vocês talvez não. E... Não, só para deixar claro, a gente está há pouco tempo aqui, né? E faz parte do nosso universo. Claro, claro. Não, mas tudo bem. A gente está de São Carlos. Eu vou explicar para todo mundo que vocês não souberem. Não sei, por qual motivo você conhece. Por quê? Isso é de meio. Polícia de Mickey, você faz parte da história. Mas tem alguns elementos comuns aí, né? Uhum. Eu conheço o Marco, a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu conheço o Marco por um certo meio comum ali, tá? Mas o Olavo, ele começou há muitos anos atrás um projeto pedagógico, né, que chegou até o Maia, que chegou até o Douglas e que chegou até mim, e que demorei muito tempo para explicar o que é, mas basicamente me abriu os olhos para o fato de que eu não sabia nada e que eu deveria começar a estudar alguma coisa se eu quisesse realmente ser aquilo que eu quero. E então, desde então, eu tenho me dedicado com um pouco mais de afinco ao estudo da tradição musical, da coisa do que a gente chama de métier, né? Que é onde você passar algumas horas estudando seu instrumento, você conhecer o repertório, você estudar técnica. Então, este curso foi idealizado no sentido de ser uma espécie de convergência desse plano, e no qual eu pudesse dividir com pessoas os aprendizados deste meu estudo, né? Então, claro que não vai ser da parte técnica, a parte técnica é uma coisa estritamente pessoal, mas a parte técnica eu espero poder dividir com vocês em algum show em breve. Mas a parte... Tem especialidade instrumental ou não? Eu? É. Piano. Ah, tá, legal, você não falou. E... piano e canto. E a parte teórica, por assim dizer, eu espero poder dividir com vocês ao longo destes alguns meses, acho que vão ser 4, até acabar. E no que tem consistido, basicamente, esse meu estudo teórico? Conhecer o grande repertório, e conhecer grandes formas musicais que fazem parte da nossa história e que compõem a gente mesmo que a gente não saiba. O guia principal para esse meu estudo, que vai ser o guia principal do nosso curso, é este livrinho aqui, de um sujeito que se chama Otto Maria Carpo, e se chama Uma Nova História da Música. O Otto Maria Carpo, ele é um intelectual austríaco que veio para o Brasil no período da vida dele, e o cara é realmente um grande intelectual, assim, ele veio para o Brasil, grande erudito, aprendeu português assim, escreve muito, começou a escrever muito melhor que o mundo brasileiro, subitamente, escreveu diversos livros sobre a própria literatura brasileira, sobre a história da música universal em português, assim, é admirável. E, então ele vai guiar nossos estudos nisso, e paralelamente a isso talvez eu traga algumas outras coisas que possam nos ajudar em alguns aspectos. Por exemplo, hoje eu gostaria de não iniciar exatamente sobre como Carpo, mas com uma outra coisa. Felipe, só de aproveitar que você respirou um pouco. Esse livro é recente? Esse cara está vivo? Não, o Otto Maria Carpo morreu. Já morreu, mas não sei quando. Ele morreu. Faz algumas décadas já. Ele nasceu em 1900 na Áustria. Esta edição aqui é a segunda edição. De quando? Perdemos a página de rosto. Mas já deve estar em edição reeditada aqui também. E é um livro pequenininho, é bacana. Como a gente com certeza não vai estudar tudo que está contido aqui, nem esse objetivo, se vocês quiserem ter esse livro para continuar o estudo em nível pessoal, assim, ver o que está falando aqui, procurar no YouTube, uma coisa bacana. Eu queria começar falando com vocês de um dos aspectos dessa mudança de mentalidade sobre a vida em geral e sobre a arte por consequência, e que se sintetiza muito bem no texto de um sujeito chamado Ananda Kumaraswamy. Ele escreveu um texto cujo nome já é muito ousado, que é A Visão Normal de Arte. Ou seja, a visão normal de arte pressupõe que tem muitas pessoas vendo a arte de uma maneira aberracional. E é isso mesmo que ele fala. Ele fala que a arte nos nossos dias tem sido vista de uma maneira primordialmente anormal. E ele estabelece então algumas ideias que nos parecem sobre o que seria uma visão normal de arte. E por que ele garante que existe uma visão normal de arte? Ele se sustenta no fato de que diversas tradições em diversos momentos da história achavam que a arte era a mesma coisa e servia mais ou menos para a mesma coisa. Ou seja, tinha um escopo comum ali de para que servia. E, então ele fala que a arte tem finalidades fixas e meios de operação verificados, ou seja, que a arte é um saber fazer algo. É São Tomás de Aquino que fala que a arte tem finalidades fixas e meios de operação verificados, ou seja, você sabe o que, que ela é, você consegue reconhecer como fazer algo. E quando ele traz esse argumento de São Tomás, ele também traz uma definição da cultura indiana, que é a arte, é um corpo de conhecimentos a serem aprendidos e uma perícia a ser adquirida. Ou seja, mais ou menos a mesma coisa que os dois estão falando, né? Tanto a cultura indiana quanto São Tomás. É alguma coisa que você tem que aprender a fazer de algum jeito. É interessante, me chamou muita atenção quando eu li esse texto pela primeira vez, porque ele coloca que nessa definição normal de arte, se arte é uma perícia a ser adquirida, ou seja, você aprender a fazer alguma coisa, Então, por exemplo, a equitação seria uma arte, você cavalgar. Aí ele fala assim, a equitação é uma arte no sentido clássico da coisa. Ou seja, você precisa dominar alguma coisa, você precisa saber fazer bem alguma coisa. Da mesma maneira, a medicina pode ser vista como uma arte também. Qualquer coisa que você faça com perícia, que você faça com a boa técnica. É claro que a partir daí, se você entende que todas essas coisas feitas com perícia são arte, você entende que tem categorias diferentes de arte. Tem artes do belo, né? Tem artes do bem. A medicina seria uma arte do bem. Você promover o bem na pessoa. A pintura seria uma arte do belo, de você promover a beleza na parede de alguém. E, bom, então se essa ideia de arte, como colocar, tanto pelo São Tomás de Aquino, que é um europeu, né, do século XIII, quanto pela cultura tradicional indiana, é muito parecida, também dá para a gente ver que existe algo de comum nessas duas culturas que não existe na nossa. E o Ananda Kumaraswamy coloca como se a arte que começa a abdicar um pouco dessa propriedade, ela passa a ser um sintoma de algo que não vai bem. E ele coloca algo muito interessante, que é uma ideia anormal de arte. Se você não entende que a arte ela é um conhecimento de como saber fazer algo, você vai chegar numa distinção, numa separação entre aquilo que é um artista e aquilo que é um trabalhador. Como tem hoje em dia, né? A ideia de artista hoje em dia ela é colocada numa categoria à parte de trabalhador. Tanto é que isso é uma coisa que eu ouvi muito falar e sempre me chamou muito a minha atenção. Que é, vocês já usaram o site Caronas Unicamp? Sim. Para pegar umas caroninhas, tá? Eu pegava muito Caronas Unicamp. E sempre que eu dizia que eu fazia música na Unicamp, me chamava muito a atenção, que as pessoas diziam, nossa, que legal! Nossa, isso é muito divertido. Não. É, de fato, mas o seu não. Tipo, você não ama, tipo, engenharia elétrica? Aí aos poucos eu fui, ao longo de 5 anos de Caronas Unicamp, eu fui vendo que algumas pessoas não amavam mesmo. Algumas pessoas amavam, já conversei com engenheiros que realmente eram obsessivos com isso. E para eles isso era uma arte. Mas eu fui percebendo que existe uma ideia, hoje em dia, de uma separação entre trabalho e lazer, que é muito parecida à separação entre trabalho e arte. A arte é vista como um lazer. E isso é um sintoma dessa ideia um pouco esquisita de arte dos nossos dias, e que também nos conduz a outra coisa, que é a colocação do artista numa espécie de status superior. Porque se a arte não tem uma técnica correta não no sentido de legal ou chato, mas no sentido de eficaz ou ineficaz, né? Uma coisa que funciona ou não, as únicas pessoas que começam a entender a arte são os artistas e os críticos de arte. E aí começa a ficar uma coisa muito engraçada, que é as pessoas que pagam por arte não têm mais o direito de gostar ou não. E aí tem uma frase que ele coloca no texto, que é: como se atreve o patrão a saber o que quer? Como um suposto artista que ficou muito ofendido por um patrão que pagou uma encomenda e não gostou do resultado. E o artista ficou muito ofendido. Como assim? Como ele se atreve a saber o que quer? Aí Eu achei curioso isso, porque eu acho que quando a gente estava falando da coisa da universidade hoje, eu vejo muito isso, assim, né? Na universidade você está um pouco isento dessa obrigação de agradar alguém. E como... E aí a gente pode se basear até em outra referência de uma outra época totalmente diferente, que é o Aristóteles, que ele fala que a arte deve agradar. E essa ideia está totalmente apagada da nossa cultura. Pelo menos no meu meio, assim, no meu meio é um meio cercado de artistas. Né? E a ideia de agradar é vista com um pouco de desdém. Você querer agradar alguém, você fazer uma música como se você desse uma flor para alguém, você... E você não está procurando fazer o melhor? Você ser um artista? Na ideia normal de arte, sim. E o melhor está associado ao quê? O melhor aqui é a agradar, exatamente. Então, por que não? Não sei. Se dispersou isso, né? Exatamente. Isso se dispersou. A impressão que dá é que existe uma certa saturação da vaidade dos artistas. Eu não acho que essa seja a causa principal, mas a causa principal seria muito difícil de ver. Teria que ser um grande filósofo, né? Como o Olavo, talvez o Olavo saiba dizer assim, em linhas melhores, por que que isso aconteceu. Mas o que dá para perceber é que, a partir de uma certa época, você... existe uma preocupação maior com a autoimagem... Desculpa, eu passei meu dedo aqui. Existe uma preocupação maior com a autoimagem do artista em direção a ele mesmo do que com a missão que as obras dele têm na realidade. Né? E não é uma coincidência que até século XIII você não sabe quem compôs nada. Você não sabe quem pintou nenhuma pintura, você não sabe quem escreveu nenhuma música, quem esculpiu uma escultura. As coisas são anônimas. Por quê? Porque não é importante. Né? E aí você, por exemplo, você vai, não sei se você já foi no Tilly Center, lá no Brasil, é uma grande obra aquilo, né? Você sabe quem fez? Não interessa, né? Tipo, é agradável. Você vai lá, senta, compra um Subway, e toma um Yogo Frozen. E em silêncio, né? O cara que desenhou o Tilly Center percebeu que faltava silêncio, ele fez aquele vão lá dentro em que você consegue tomar um Yogo Frozen em silêncio. Você não precisa saber o nome dele. Eu acho. E essa coisa. Isso porque a arquitetura ainda não caiu tanto assim nessa ideia aberracional. Embora você ainda tenha umas figuras tipo Oscar Niemeyer, né? que estão exatamente preocupadas em colocar a sua cara à venda. Diga. É que eu acho que a indústria artística, musical, que fez, proporcionou isso, valorizou tanto o artista e deixou a ideia. Você não concorda? É porque, olha, você sai do anonimato e vira famoso. Para a indústria também, então é interessante assim, que o arquiteto apareça para ele, importa o que venda. Que... Não, de contrário. É porque a própria indústria. Um exemplo. Sim, isso é. Para a indústria, não dá. Eu ia concordar com você. Para o teatro. Eu acho que não está errado. Acho que está certo. Também. Mas a indústria ela é algo que acontece também. Depois dessa desnormalização, então, é mais um sintoma. Isso, é mais um sintoma dessa história. Agravou até. Exatamente, agravou. Mas mesmo antes da indústria artística, você já tinha uma exaltação da figura do artista. Né? Então, essa exaltação que você vai vendo cada vez maior, ela é o que o Manuel Comaracione chama de uma visão anormal de arte, que é justamente essa frase que, para mim, é marcada assim, carimbada com essa frase. Como se atreve o patrão a saber o que quer? Eu acho essa frase do cara. Não tem uma coisa também da arte engajada? Assim, o artista, eu quero passar uma mensagem para o meu patrão ou para a sociedade. Não importa que vocês vão gostar ou não dessa mensagem, mas eu quero que eles parem para pensar. Eu quero causar um impacto para que eles mudem o modo de pensar, mudem, mudar o mundo. Né? Será que essa também isso não fez mudar por parte, né? A arte para mudar o mundo, não mais como uma para agradar as pessoas. Você acha como uma ferramenta revolucionária? Quer dizer, eu não quero exatamente revolucionário, eu quero mais agradar o nobre, entende? O meu patrão nobre, eu quero mudar o modo de pensar. Eu acho que ele está errado, né? Então eu quero que ele veja que ele está errado. Mas se ele não gostou por um motivo, você tem que aceitar. Você não acha? É, mas você quer que ele não goste, inclusive. Você quer incomodar ele, você quer tirar ele do. Entendeu? Um pouco, talvez esse também está dentro da dor do mundo contemporâneo, moderno. Sim, eu. Sim, eu acho que são coisas que caminham juntas. Eu não sei explicar, eu não entendo qual que é a relação entre as duas, mas eu vejo que elas caminham juntas, essa coisa de uma arte revolucionária também, que é uma arte que está muito preocupada na retórica, né? acho que caminha junto. Mas nós estamos falando que as pessoas têm uma visão anormal da arte, ou os artistas e os não artistas têm uma visão anormal da arte? Boa pergunta. Eu acho que principalmente os artistas têm uma visão anormal. Parece que no senso comum é que se preserva ainda essa ideia. Sim, de arte. Até porque isso é muito simples. Você chega para uma pessoa que nunca estudou arte e faz algo legal para ela, ela vai gostar. Então pronto. Exatamente. Aliás, a própria ideia de público de arte é um negócio muito louco. Você vai ter que educar o cara para entender. Tem público de arte. É, ou seja, você não está entendendo que a arte tem uma função de ajudar a salvar as pessoas. Né? Ajudar, né? Veja que não diz salvar. Mas quem salva é um só. Mas. Então ficou uma coisa muito louca. Tipo, essa coisa de. O público especializado, ela também é uma consequência disso. Né? Mas, respondendo a sua pergunta, é muito normal, é muito natural que você mostre algo legal, por exemplo, para a sua avó, e ela goste. Tipo, ah, avó, estou fazendo curso de aquarela, fiz lá um pouquinho. Goste. Você não precisa explicar para ela qual que é a teoria da comunicação, explicar um pouco de semiótica para ela começar a entender a sua arte. Você vai ter que fazer isso para ela se você levar ela na Bienal. Porque lá ela não vai entender nada e você vai ter que falar, vó, é porque você não estudou semiologia. Vai fazer um mestrado na PUC, aí você vai entender como funciona a teoria da comunicação e tal. E, bom, sua avó não vai querer fazer isso. E aí a sua avó vai morrer muito em breve e você talvez não tenha dito para ela algo que teria sido importante em si. Então, essa própria ideia da morte também se perdeu na arte. O Malé fala muito disso. Que quanto mais as pessoas esquecem da morte, pior é a arte. Teve uma vez que eu estava em Salvador, nessas férias com a minha namorada, e a gente foi conhecer a igreja de São Francisco de Assis. Alguns São Francisco. E aí tinha uma parte que tinha um monte de murais com. Eram os azulejos, uns murais de azulejos assim, maravilhosos, com várias passagens e alguns conselhos. Né? E tinha essa frase, essa foi a frase que mais me marcou. A filosofia é a meditação sobre a morte. E a arte também deveria ser, a arte também pode ser. E. Então, se você perde essa noção de que as pessoas vão morrer muito em breve e as pessoas que você gosta também vão morrer muito em breve e você vai morrer muito em breve, quando você morrer fecha-se algo em você, né? uma forma vai se encerrar. Se você esquece disso, é uma coisa, você fica falando só de habilidades mesmo, né? Você fica falando de Qualquer condição hoje em dia da Ana Carolina, ela só está falando de coisas de quem não sabe que ganha. O que ela canta? Canta uma Ana Carolina aí, Ju. Tudo bem, vai. Não, mas eu pensei em outra. Eu pensei na mansão Tugstrom do MC Kata. Que é Minha mansão sempre estará repleta de mulheres belas, daquelas que tu vê por aí na TV. Tu pode até achar que eu tô fazendo algo truque, mas as minas aqui são tipo do caldeirão do Hulk. Olha só, o cara só tá pensando em minas como as do caldeirão do Hulk. É vaidade, exatamente. E a vaidade é algo que está muito ligado com isso. Porque quando você se indigna com alguém que não entende o solo de arte, ao invés de tentar fazer algo que as pessoas entendam, é porque você vira um vaidoso. E essa coisa de entender, pulando para o próximo tópico do Ananda Kumaraswamy, ela é muito parente da beleza. A beleza é parente do entendimento. Tudo aquilo que você entende de verdadeiro te ajuda a entrar em contato com o belo. Tudo aquilo que é belo te ajuda a entrar em contato com a verdade. Aristóteles fala isso. E então, se você começa a fazer artes que as pessoas não entendem, ou que você, para entender, tem que fazer um mestrado em semiótica, você vai ver as consequências em breve. As pessoas vão começar não só a não entender a arte, mas elas vão achar que o mundo não é compreensível. Então vão achar que tudo veio do caos, tudo é um caos, nada é compreensível, são tudo impressões, são tudo ilusões. Enquanto isso, ela tem que pagar a conta do cartão de crédito, que não é uma ilusão, ela não trata a conta do cartão de crédito como uma ilusão, mas quando ela fala, ela acha que é uma ilusão. Então, e a arte é onde nasce esse tipo de pensamento aberracional, assim. Porque a arte joga sementes, né? A arte vai, você vai ouvindo uma coisinha ali, outra coisinha ali, e daqui a pouco você percebe que tudo aquilo que você ouve de música, todos os filmes que você vê, eles te colocam numa realidade que quer te dizer que a vida não faz sentido. Eu acho que isso é uma coisa que eu percebi aos poucos quando eu comecei a estudar isso, que é, eu estava mergulhado num universo artístico onde as coisas não faziam sentido. Então, esse exercício que a gente vai fazer agora semanal, e que eu vou tentar fazer com que seja menos verbal e mais musical, que a gente ouça mais música, mas é importante essa apresentação aqui. Então, esse exercício semanal vai ser um exercício de tentar um pouco reformar isso pela parte musical. Então, a gente vai tentar incorporar formas musicais belas, vai tentar entender diferenças de visão sobre a música, vai tentar também fazer com que essas escutas não sejam um mero passatempo no mau sentido. Existe passatempo no bom sentido, é necessário distração. Mas para que a gente faça com que isso realmente se incorpore na gente, a gente vai ter que entender algumas coisas específicas, algumas peculiaridades sobre algumas épocas e tal. Certo? Então acho que nessas poucas frases a gente já entende mais ou menos o ambiente geral em que o Ananda Kumaraswamy nos coloca para começar esse estudo. A gente quer entender um pouco a arte de uma maneira mais normal, mais simples, menos complicado, menos bienal, sem precisar fazer mestrado. Nada contra o mestrado em si, só como piada. Então tá, então se a gente volta a essa ideia de que da arte como algo, uma técnica, uma perícia para que se faça algo e para que esse algo consiga causar alguma coisa, a gente já está um pouco mais preparado para ouvir o que a gente vai ouvir agora, que é música que tem um objetivo. Por quê? A gente vai começar a nossa escuta musical ouvindo aquilo que, segundo o Otto Maria Carpó, é uma espécie de o alicerce da nossa música. O Otto Maria Carpó fala que a nossa música ocidental, ela se alicerçou, ela cresceu em cima do canto gregoriano. Não sei se vocês já ouviram falar do canto gregoriano, que é o canto, também chamado de canto chão, canto litúrgico, é o canto das igrejas, né, da Igreja Católica, e que é um canto antiquíssimo, e que foi, de uma certa maneira, ele foi monopolizado pela Igreja Católica no século VI pelo Papa Gregório I. Então, por isso que se chama canto gregoriano, porque ele foi lá e escolheu, de todos os cantos que se cantavam na igreja, ele deu uma espécie de arrematada, essa palavra, isso aqui fica. Por que o canto gregoriano no século VI? Por que não a música, sei lá, na Grécia? Porque sempre que a gente vai estudar a escultura, a gente começa na Grécia e vai indo, e tem uma linha que leva a gente da Grécia até nesse plano. Bom, segundo o Otto Maria Carpó, e essa é a única fonte que eu tenho para dizer isso também, mas eu acho que ele está certo, a música tem uma peculiaridade, ela realmente começa a vida dela, que se comunica com a música que a gente ouve hoje em dia, começa no canto gregoriano, ainda que esse canto gregoriano tenha uma relação muito grande com a música antiga da Grécia, de Jerusalém, que se cantava nos templos, mesmo na época do Cristo. Pode ser, mas é muito difícil saber. O que a gente sabe é que existe uma espécie de índice de cantos compilados pelo Papa Gregório no século VI, e é meio que a partir daí que as coisas vão andar. É legal. Sim, que... o Gregório é muito referente. Muito referente para criar as coisas. Ele não criou, na verdade. Ele simplesmente indexou, ele pegou todos os cantos que se cantavam nas igrejas e definiu quais iriam ficar. Então, mas esses cantos não tiveram nenhuma referência para serem criados? Sim. Sim, é isso que o Otto Maria Carpó fala. É muito possível que esses cantos tenham uma nascente, tenham uma relação com a música que se fazia na Grécia Antiga, que se fazia no Oriente Médio, é muito possível, mas não dá para saber. Talvez com um estudo mais aprofundado dele, mas é que o nosso objetivo aqui nem é tanto esse, porque a gente quer mais conhecer uma música que se comunica com a música que a gente vai ouvir. Tá. Que o Otto Maria Carpó chama de música viva, ou seja, música que ainda dá para... que ainda faz sentido se tocado hoje em dia, se cantado hoje em dia. Os cantos dos hebreus, que até hoje eles praticam, né, cantam, será que tem, você sabe se tem alguma relação com esses cantos muito antigos? Não faço a menor ideia, eu nunca ouvi canto hebreu. Sim. Você podia depois vir mostrar? Tá. Não, eu sei, coisas por judeus, que cantam, aprendem a cantar isso, e cantam hebraico, é, né? Mas que eu pergunto, tem alguma referência, tem... Sim, a gente perdeu tudo que se tinha de música da Grécia e do mundo antigo, né? A gente não perdeu escultura nem pintura, mas música é uma coisa perdida, não houve adaptação, não havia... Né? A única coisa que se guarda, assim, são alguns fragmentos de poesias com marcação... Acredita-se que a poesia na Grécia tinha uma relação muito grande com o canto e tinha uma... Que era cantada, inclusive, né? Que eu vi, já ouvi isso, que era cantada. Que a poesia era cantada. Mas mais do que isso, eu pelo menos não sei. Assim. Para você lembrar uma poesia grega, você precisa cantar. Quer dizer, o canto ajuda você a lembrar. Então é um mnemônico. Né? Então a impressão que tem é que a poesia surgiu junto com a música, né? Poderia decorar uma grande, sei lá, Homero, por exemplo, né? Decorar. Talvez a música tivesse... Tem que a música para ser lembrada. Talvez a música tivesse esse papel de portador da palavra. Pode ser. Pessoal, mas, Jéssica, é isso mesmo que você falou. Pode ser que tenha uma relação. É só que a gente não tem... Não é tanto... Marco Zero. vai poder, vai poder definir o Marco Zero como sendo os cantos gregorianos. É, não, passou, não exatamente no Marco Zero, mas assim, quando a música que realmente conversa com a nossa música, a nascente da música que conversa com a nossa é o canto gregoriano. E que ainda está viva. E que ainda está viva. Né? Porque isso é uma diferença grande do canto gregoriano. Né? Você pode ver o canto gregoriano em diversos lugares, em diversas partes do mundo hoje. Né? Tem diversas igrejas que você vai no domingo e estão cantando ali. Então é mais nesse sentido, assim, algo que foi compilado e que pode ser ainda entendido hoje em dia. Eu não sei se ele fala também um pouco da música medieval. Eu ouvi dizer, não sei se foi aí nesse livro que eu li, que os povos bárbaros eram tipo de muita habilidade musical. Os bardos, por exemplo, da Idade Média, eles todos veem uma figura que existia entre as tribos germânicas, né? e nórdicas. Inclusive eles tinham a habilidade de cantar em três vozes, né? Era uma coisa natural para eles cantar em três vozes. Uhum. É, mas não está nesse livro, está no livro do Mário de Andrade. Não está nesse aqui, não sei. Não está aí. Você conhece o Mário de Andrade, tem um livro sobre história da música. Não sei de onde ele tira essa informação, mas ele fala isso. Os nórdicos existem muita habilidade musical. E eu acho que faz sentido você ver os ingleses, mesmo os nórdicos, têm uma certa habilidade musical particular, né? Tem todos os instrumentos que vieram da Idade Média lá, tudo mais, mas existe uma confluência das duas coisas. Né? Pode ser. Pode ser. Você já ouviu essas coisas de música bárbara? Então, ele no livro do livro dele, mas é a música celta que tenta ser resgatada hoje em dia, né? Por vários movimentos, os celtas são muito antigos, né? Uhum, sim. Bom, a gente vai começar, então, ouvindo algumas coisas do canto gregoriano, para a gente ter um pouco essa ideia de no que vai se fundamentar essa música que a gente vai começar a ouvir. Então, a música, ela vai se fundamentar em melodias, ou seja, melodias são, tentando definir melodia em palavras, elas são sequências de notas que fazem algum sentido. São melodias simples no começo. Vocês vão perceber, e a gente vai ouvir para tentar perceber, entender a diferença, que o canto gregoriano ele é homofônico, ou seja, é sempre, mesmo que tenha várias pessoas cantando, todas estão cantando uma melodia ao mesmo tempo. Ok? E a gente vai começar. Opa! Ouvindo alguns trechos da música do canto gregoriano. Thank you. Você sabia que era Glória? Se sabiam que são Glória. Ah, então, a resposta é Então agora a gente vai ouvir mais um jeito de se rezar o Mudra, né? Olha só que diferença daquilo que a gente estava falando, da arte que você não entende nada, e essa arte aqui que está, o cara está rezando mesmo. Só mais um pequeno detalhe. Vocês perceberam os sinos na outra e nessa aqui também, né? Ou seja, a música tem uma outra preocupação. Tudo bem, tem o sino tocando, é meio que nem na igreja, né? Eu que comecei a ver missa faz muito pouco tempo, eu reparo que assim, a missa está acontecendo lá e tem criança correndo, barulho passando por todos os lugares, não importa muito, né? Isso é um pouco a mesma coisa aqui nessa música. A música, a melodia, ela é tão eficaz, né, que o sino se incorpora a ela, mas não é, ele não vira a música, ele não faz parte do arranjo. Não é uma peça para vozes e sino. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax solinibus volebunt patris. Vai falar um pouco dessa ideia de homofonia, que vai ser importante. A gente não vai aprender assim muitos conceitos musicais, a gente vai mais ouvir música, mas alguns conceitos é importante a gente entender. Homofonia é um deles, e a gente vai entender esse conceito por contraste. Então vamos ouvir um trechinho dessa aqui de novo. Olha só. Ainda assim é uma melodia só, né? Agora vamos perceber como Esta mesma melodia foi tratada alguns séculos depois, aliás, 10 séculos depois, por Mozart. A partir dessa mesma melodia, ele fez algo que a gente não chama mais de homofonia, mas de polifonia. Pela palavra, vocês já podem deduzir o que seja. Então, Amen. claramente perceptível a diferença, né, entre polifonia e homofonia. Então, a gente vai levar muitos séculos até chegar nisso, né? Mas hoje a gente está fazendo mais uma investigação do terreno até onde eu chegar aí. Mas vocês veem como ele saiu não só do mesmo texto, né? Do mesmo texto, mas a mesma melodia de base, né? É entoada a mesma melodia daquele primeiro glória que a gente ouviu. Gloria in eternum, gloria in excelsis Deo. E aí aquele primeiro glória que a gente ouviu é exatamente esse. Só que ele continua sempre dentro da homofonia. Ou seja, a gente pode até pensar que esta melodia do Gregoriano influenciou o Mozart para continuar a fazer o glória inteiro. Então, talvez seja um pouco nesse sentido que o Otto Maria Capua fala que é no Gregoriano que começa a coisa, porque é no Gregoriano que você tem uma espécie de repertório comum de melodias, entende? Um repertório de melodias muito rico e que vai perdurar durante a história. Tem algumas... Você perguntou alguma coisa? Sofrendo algumas modificações. Todas possíveis, todas possíveis. E na opinião do Otto Maria Capua, sempre para pior, pior. Na opinião dele. Mas eu não sei, acho que isso foi mais ou menos. Não entendi muito o que ele quis dizer com isso. Mas com relação ao canto gregoriano ou com relação à música ocidental em geral? Canto gregoriano. Eu não sou nenhum conhecedor de canto gregoriano, então não sei o que ele quis dizer. Talvez ele quer dizer que tem feito pior. Agora, só uma pergunta: aquele segundo glória que você passou é glória que até hoje muitos cristãos ainda cantam, sim, né? Os dois, na verdade. Os dois. Os dois são glórias cantadas. Mas os dois, inclusive leigos, sabem cantar. Se você vai, sei lá, na Missa em Latim, na Batinguera, lá em São Paulo, o pessoal reza esse glória, costuma cantar esse glória. Né? Mas esse glória, ele foi feito posteriormente, sabe, ele foi feito posteriormente ou ele de fato é um compiladas pelo próprio Gregório? Ó, o que eu acredito é que este criado aqui é o criado compilado pelo próprio Gregório. Sim, mas esse agora que você, o segundo que você nos mostrou, ele pertence ele a esse? Aqui. Ele está aí. Ele está aí. Exatamente. Pensei que ele tivesse feito pelo Palestrina assim, depois, mas não, ele está aí, tá certo? Pode ser até que o Palestrina tenha arranjado uma melodia que o próprio Gregório compilou. Palestrina é um compositor posterior. Mas ele fez uma ajudou a fazer uma outra reforma. Sim, aliás, inclusive, agora a gente vai ouvir algumas outras melodias de canto gregoriano e a gente vai ver um compositor específico que, além do Mozart, que a gente acabou de ouvir, que muitos séculos depois ia se inspirar nessas melodias, a gente vai ouvir um compositor chamado Guilherme de Machaut, que usou as melodias do canto gregoriano mesmo, dá para ouvir, dá para ver que é aquela ali que ele usou para fazer uma outra coisa. A gente vai chegar lá, se tudo der certo, até o fim dessa noite. Se a gente não está morrendo de sonho. Por enquanto, o som está ok. Só uma rápida. A segunda que você mostrou é o gregoriano, mas já cantado. Eu acho que ele comenta isso daí, que como o gregoriano cantado, talvez como era na Idade Média, talvez só tenha sido conservado pelos beneditinos de regiões específicas, né? Não, o segundo glória que a gente ouviu. Ele tá falando deste aqui, ó. Tem uma mulher cantando. Ah, sim. Porque o modo de cantar já não é mais do... Sim, eu entendi essa pergunta, né? Ele tá falando porque aqui tem duas coisas que destoam um pouco do canto gregoriano comum. Normal. Deus faz em todo mundo. Essa inserção das mulheres cantando é algo que provavelmente não tinha à época do Papa Gregório. E também o final aqui, a gente percebe que eles estão cantando os dois juntos, as mulheres no agudo e os homens no grave. que o Marco perguntou é porque ele estava falando que é, mesmo isso de mulheres cantando mais agudo e homens cantando mais grave não se fazia naquela época. Naquela época era mais do jeito como a gente ouviu o primeiro Glória, que é todos no mesmo tom. É por isso que o Marco falou que acho que foi algo implementado pelo Palestrina. É, por isso que eu achava que era. Mas eu estou enganado. Assim. Aqui é todo mundo junto, cantando junto mesmo. Assim, eu acho muito que o pessoal se baseia num estereótipo, assim, pra cantar. Porque, como você sabe? Tipo, tudo bem, não tem... É um canto mais cultural, ele tem um prolongamento, ele tem umas coisas. Eu sei, mas ainda assim eu não tenho certeza de que existe uma clara distinção, assim, baseada na tradição da diferença de técnicas. É o que eu quero entender. É, é que é histórico, né? As pessoas... Não sei, é histórico. Só se você estiver naquele ambiente de monte, você vai saber como eles cantam, você aprende com eles. Senão você está acostumado a cantar outra ou a música, sei lá. E você já foi ouvir a Gregoriano dos Beneditinos? Já, eu canto pro Gregoriano também. Sim? Sim. E você... Eu sei que é diferente. O modo como eu canto, com os leigos que eu conheci cantavam, e o modo como eles cantam. Nunca não, meu jeito. Que é diferente, isso é mesmo. Ah tá, mas você está falando que o próprio modo como os leigos cantam. Ah, isso sim. Isso tudo. Não porque eles cantem mal. Não porque eles cantem mal. Mas porque eles não estão naquele ambiente em que se aprende a cantar quanto o Gregoriano ser autêntico mesmo. Se não estava lá, você não sabia. Integralmente, né? É como se a técnica de um canto ela não viesse se você não adquirir isso num modo de vida. Né? É, exatamente. Eu acho que o Gregoriano é muito isso. Se é uma opinião, mas eu tenho que sentir muito isso. Tem coisas nas quais você não pode se transformar se você não se transformar a si mesmo. Ou seja, você não vai conseguir cantar um canto gregoriano como um verdadeiro gregoriano se você faz mestrado, doutorado em física. É, mesmo que eu sei cantar bem. Mesmo que eu sei cantar bem. Não, é uma coisa da tua relação com o objeto. Né? E isso fala muito sobre a coisa da arte ser uma perícia, né? Para você adquirir essa perícia, você tem que dedicar a sua vida a ela. E... tem mais perguntas? Não, seria mais para o Thiago, porque é que eu acho que eu entendo que eu conheço mais. Não, assim, então... Não, porque é só uma outra observação que há uma dificuldade. Esse tipo de música é para rezar. O canto é uma música para rezar. Sim. Se você só compreende ele bem quando você canta, ou você está no ambiente litúrgico. Posso dizer que a música se formosa já é outro, já turpou totalmente o sentido. Ele não é só a diferença polifônica, acabou sendo uma coisa estética, assim, né? Para você ouvir e ficar maravilhado. Enquanto que não é esse o objetivo do canto gregoriano, não é para maravilhar as pessoas, é para as pessoas entrarem em oração. Quem está cantando entrar em oração é quem está escutando entrar em oração. Aposto que a outra é uma coisa mais para você contemplar a beleza da música, né? Não sei se aquilo ajuda você a entrar em oração. Segunda. Não sei. Até porque você não pode cantar isso sozinho. É. A peça da Mozart você não pode cantar sozinho. É. O canto de igreja você pode. Então você pode, por exemplo, rezar. Rezar um Ave Maria, cantando. É. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. É, pode fazer isso sozinho. É. Para Mozart você precisa de um coral. Então é, você perde um pouco essa. Quando você ganha a polifonia, você perde um pouco a de intimidade, talvez. Então ela já vai ter essa. Você pode até dizer que ela já perde essa finalidade. Não sei. Nós estamos aqui no reino das especulações. Né? Não, eu acho que é problema pelo pessoal mesmo, assim, de. Você está numa missa em que está no gregoriano, se você tivesse uma missa que escutando Mozart. Parece que aquilo já não está mais, já não está um pouco distante do sentido da liturgia, entende? Por mais belo que seja. Esse é um muito pessoal. Será que para o Mozart, o ato de fazer, de compor, fosse mais próximo do que para o gregoriano cantar? Pode até ser. Para o Mozart, talvez compor, agora dessa forma, seja uma oração. Estou também especulando com essa música. Mas peraí, é que eu não entendi o que você falou. Não, que de fato que me parece que eu concordo realmente com o que ele está falando. Quando você ouve ali, você está ouvindo uma estrutura muito mais complexa que te coloca em outro lugar, assim, com certeza. Você fica num lugar de contemplação dessa obra mais estética do que ser conduzido à oração que exatamente você mata quando você fala isso, cara. Não pode estar, não consegue cantar isso sozinho. Só que eu acho que nesse caso da obra do Mozart, eu fiquei pensando em viagem na minha cabeça, fiquei pensando que talvez tivesse uma distância da oração do Mozart ao compor a comparar com ele. Que é diferente, não é didático, não é para o cara cantar isso assim, é para ele. Dizem que quando você reza o texto do Mozart, a Virgem fica feliz, porque como se você fizesse uma homenagem a ela. Talvez o Mozart compondo, Mozart era católico, ele estivesse tentando fazer uma homenagem. Sim. Porque mesmo que isso não te coloque num espírito de prece, é bonito pra caralho. A beleza te coloca dentro da verdade. Aquilo que é belo te aproxima da verdade de uma maneira ou de outra. Se não for pela oração, pode ser por outro meio. Bom, mas aí acho que a gente confunde um pouco os conceitos, porque para mim, tanto uma oração quanto um agrado, uma oferenda, é algo que você está oferecendo a alguém. Você ora para quê? Você está oferecendo algo a quem você está orando. Mas você pede também na oração. Tá, mas. Porque, por exemplo, se a gente retornar às origens dos salmos, o que são os salmos? Cânticos de Davi para Deus. Então, orações, né? Vocês sabem, não sei. Acho que a gente meio que esbarra, tem uma intersecção aí entre a oração. É o mesmo objetivo. É. Você agradar Deus. Concordo. Seja o que você disse é que passou a ser além da oração a obra de Mozart. Exatamente, a música em si passou a ser arte em si, entende? Você contemplou a arte. Quanto o problema não era bem essa, não era você ficar prestando atenção na música, mas a música te conduzia a Deus. Quanto o cara parece que você queria uma coisa que eclipsou Deus, assim, né? Não sei, trouxendo um pouco. Transcendeu, né? Eu entendi, mas o objetivo é o mesmo. É. A princípio, depois entendi. Criou outro. É. Da arte mesmo. E uma coisa também, a gente pode mudar a pode mudar o receptor. Pode mudar para quem você está oferecendo. Porque na oração você está sozinho. Vamos seguir por esse lado. Você está sozinho oferecendo algo a Deus. Ou pedindo. Mas é Deus o seu receptor. Aí a gente está falando da música de Mozart. Não deixa de ser uma oferenda, né? Aí como a Júlia disse, pode ser que para o Mozart tenha sido uma... Mas a gente pode interpretar também que foi uma oferenda, mas se você vai contemplar, pode ser uma para você, para a gente. Nós estamos aqui ouvindo Mozart. Ele não teve, mas ele está oferecendo algo ao mundo. Entendeu? Nós mudamos, não é Deus, é para ser contemplado. Entendeu? Assim como Deus contempla a nossa oração, o nosso pedido. É por isso que se tornou arte, porque expandiu para o mundo. Certo? Pelo gregoriano, era uma forma de você comunicar com o seu receptor. O objetivo que a gente se concluiu aqui. Que nós, que o canto gregoriano tem o objetivo de... partindo desse ponto. De oração. De meditação, de né? Bom, Marco, você que já conhecia o canto gregoriano, foi a explicação que você deu. Bom, mas acho que a gente chegou mais ou menos a gente concorda que tem algo em comum. Tem algo, mas acho que tem diferenças. Não, sim, tem, concordo. Além da diferença técnica, acho que tem uma diferença subjetiva. Sim, tem, mas é só isso. Pois é, como se fossem as raízes, né? Sim, sim. Eles partiram para galhos diferentes, mas uma raiz. Mas sim, fica claro isso. A técnica, ela é sempre, ela é só o meio. Sempre. Não existe uma diferença só técnica. É, sim. Bom, a gente vai seguir, e se a gente ainda tiver na memória os glórias que a gente viu, a gente vai ouvir mais um. Para ter um pouco ideia da diferença, diferentes maneiras de glória in excelsis Deo. Solus sanctus. solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancta spiritu, in gloria Dei, a gente vai ouvir alguns kyries. Vocês conhecem a ordem da missa? Kyrie, Gloria, sim? Kyrie eleison. Oi? Depois da penitencial. A gente tá ouvindo as partes de uma missa, né? Então uma missa geralmente começa pelo Kyrie, a parte cantada, Kyrie e a Gloria vem em seguida. Então a gente tá ouvindo essas duas partes. E agora vamos ver alguns kyries para... Isso aqui que é grego, né? Kyrie. Uhum. Não é mais um antigo. Kyrie, eu não sabia. Então, o kyrie é grego. Kyrie é Senhor. Eleison. Eleison, não sei se é um grego, né? Piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade. É a única parte da mesa que se manteve na tradução ocidental em grego. Né? Então, vamos ver alguns jeitos de se... pedir piedade. Thank you. E o último Kyrie que a gente vai ouvir hoje? Sempre a mesma oração. Sempre que é isso. Ele é um andar da evolução técnica, por assim dizer. A gente vai ouvir uma evolução técnica, mas é assim como eu falei para o Marco agora, nunca tem uma evolução que é só técnica, né? Ela sempre está... A evolução técnica está sempre falando de algo que mudou radicalmente ali, para além da técnica. E o Otto Maria Carpo então coloca que a partir deste fundamento do canto gregoriano que a gente ouviu agora, ter alguma ideia de como, do que se trata, o Otto Maria Carpo fala de forças subversivas da homofonia gregoriana, né? Que é a poesia lírica popular, ou seja, a poesia que estava fora das igrejas, ela começa a penetrar nas igrejas e a forma dela passa a influenciar o trabalho dos músicos que tocam na igreja. Né? Então a polifonia vai entrando aos poucos na igreja através da música popular. Né? E a gente vai ouvir uma dessas músicas populares que foram guardadas até hoje e que vocês vão perceber que é bastante diferente. E como que a gente tem, a partir de um certo momento, um cruzamento desses dois jeitos de se cantar, o jeito da prece e o jeito das ruas. E vamos ver, a gente vai ouvir no que resultou também. A música que a gente vai ouvir agora é uma canção popular inglesa chamada O Verão, Summer is Coming In. É, o verão chega, o verão se aproxima. Ela é religiosa? Oi? Ela é só popular. Ela é só popular. Tá. E nada religiosa. De que época, você sabe? De que época eu não sei, mas a época em que ela... A época em que ela... É, como é que eu posso dizer? A que ela é atribuída é essa parte da Idade Média... Alta Idade Média, né? Mas muito provavelmente a melodia é aquela coisa que você, assim como categoria oriana, não sabe de onde vem. Estalar os dedos ou bater o mundo junto com essa aqui é possível, né? Danti tariti ta ta tarita ta ti tarita ta tim ta. Ou seja, uma música métrica. Ela tem tempos fixos, tem um tempo regular. Né? E a melodia do canto gregoriano é impossível estalar os dedos e bater palmas ou fazer qualquer coisa desse tipo acompanhando-a. E isso fala de uma característica essencial destas melodias, que são melodias extremamente prosódicas. O que é prosódia? Prosódia é essa relação da melodia com o texto, né? Em que a melodia, de uma certa maneira, ela vai se curvar ao texto. Então, o ritmo que a gente ouviu nesses Kyries e Glories, se vocês têm na memória, eles estão subservientes ao texto. Né? E isso é uma coisa muito curiosa. Eu lembro de ter lido uma vez um cara se perguntando assim sobre se a correta... se a boa canção era aquela em cuja música se obedecia ao texto na música, ou se era a música que justamente a música desobedecia ao texto, ou seja, uma relação de subserviência ou de desobediência. E aos poucos, conforme eu fui estudando isso aqui, foi ficando muito claro para a minha resposta. É óbvio que ela tem que obedecer o texto, mas não por causa do texto, é porque o texto também está obedecendo outra coisa, que é, se a arte ela tem uma função de ser entendida, porque você quer que alguém entenda algo, e o texto também está simbolizando esse algo que você quer que a pessoa entenda. Né? Então, e aí a resposta ficou clara, e esse debate até ficou um pouco bocó, né? Deu para entender um pouco a questão do Caio. É o Nicolaus Harnoncourt que fez essa pergunta, que escreveu um livro interessante até, chamado O Discurso dos Sons. É um livro bem bacana, esse diálogo me pareceu meio bobo mesmo. O ritmo, será que ele também pode estar relacionado com o trabalho? Eu imaginei tipo uns lenhadores assim, uns aduizinhos assim, trabalhando. já sugeri algo. Porque de fato o ritmo tem a ver com o trabalho, tem um pouco a ver com coisa do trabalho, né? Claro, principalmente o trabalho manual, né? Todo trabalho manual ele impõe um ciclo, né? O ciclo, por exemplo, do lenhador, que é tá, pá, pá. Vocês já trabalharam assim, por exemplo, com jardinagem, ou vocês já fizeram reforma de uma sede de teatro, por exemplo? quando vocês araram a terra, vocês perceberam que você fazia. Ou, por exemplo, quando você lixou lustres, você reparou que você passava a lixa, a palha de aço, num ritmo certo, né? Com certeza. Não ficava sempre uma coisa assim. Você sempre adota um ritmo para o trabalho braçal. Sim. Isso é uma coisa, sim, que acho que pode ter uma relação, sim. Eu já tinha lido isso daí em algum lugar, que fato os agricultores, imagina isso, os agricultores cantarem. E até pela própria tradição dos agricultores, sim. Ainda que estão lá em Portugal, ou nos países europeus que cantam, tá, com o trabalho. Tem a ver, parece que tem a ver. É, onde você sabe isso? É sobre o Mário Andrade. Tem um outro livro que chama História da Música, do Mário Andrade, que é Tá. Não sei se é mais simples, mas ele fala de outras coisas que esse livro não fala. Esse daí é mais completo, ele fala de um milhão de coisas que não vai impor. Ele é mais direto, ele dá essas coisinhas. Legal. Ah, talvez fosse interessante até juntar as duas coisas, né? Como já está sendo isso, né? Então, certo. Então, bom, essa diferença fundamental do ritmo que vai se estabelecendo de maneira mais fixa, ele vai entrar também na própria música daqueles que fazem música para a igreja, que de certa maneira é a música que vai ficando, né? Porque também é a música que vai sendo grafada. E aí a gente vai ouvir a obra de um cara. Felipe, mas para mim eu não entendi uma coisa. A gente, você falou que a melodia se curvou ao texto. Foi isso? Não. É, o ritmo se curvou ao texto. O ritmo se curvou ao texto. Sim. que não foi o que aconteceu com essa música que a gente acabou de ouvir. Pode ser que sim. Mas a gente não sabe o texto dessa música. É porque... Não, é que ela pode ser outro certo. Isso é mais um jeito meio libertário. Sim. Não, o fato de ter um compasso não quer dizer que a música não obedeça ao texto de maneira nenhuma. É porque a música... É porque nesse caso o texto já tem um ritmo. Entende? Mas, por exemplo, quando você fala Gloria in excelsis Deo, você... A melodia está... Ela tem aquilo que se chama melismo, né? Que é a ornamentação de sílabas. Você canta diversas notas. Gloria. Ou seja, em uma mesma sílaba você está cantando várias notas. Então, esse tipo de ornamentação, de ritmo mais livre, ele é feito aqui. Digamos assim, não é... Talvez se curvar o texto não seja a expressão certa, porque talvez te dê a impressão de que neste aqui, nesta canção popular, ele não se curva. Ele se curva também, mas é porque aqui o texto também está fechado no ritmo. Tá, vamos ver. Talvez dá até pra gente entender aqui, ó. Summer has come in, loudly sing cuckoo, and the wood springs new, sing cuckoo. Entende? O próprio texto aqui já está adaptado a um ritmo. No Glória não. No Glória é o que você quer dizer primeiro, e aí a melodia vai ornar essa intenção, né? Você abriu a boca, eu achei que ele ia falar alguma coisa. Não, eu fiz uma confusão aqui. Qual foi a confusão? Não desconfundi. E que pra mim, eu ainda tenho isso. Talvez isso mude, mas... É que até o Summer Has Come, apesar de ter isso, nós estamos falando que tem porque nós ouvimos a música, mas isso podia ser diferente, podia ter outro ritmo e falar a mesma coisa, Summer Has Come. Mas sem isso, esse toque das três, podia ser outro ritmo. Eu posso dar o ritmo que eu quiser pro texto. Não. Não, eu como compositor de canção sei que não. E é muito mais fácil você... isso é uma coisa que eu tive que trabalhar para compor a canção. É muito mais fácil você ver o ritmo que o texto está falando. Por exemplo, você fazer uma valsa com um verso quadricímago é muito difícil. Por quê? Porque a valsa não tem por de três. Entende? O texto tem a sua própria rítmica e você extrai a musicalidade dele. Entendi. Então, mas tá bom. Então nós estamos falando que não é único, mas tem um ideal. Entendi. O ritmo para um texto tem um ideal, mas não é único. Não. Mas tem um que de alguma forma nós entendemos que é o ideal para aquele texto. Claro, exatamente. O texto ensinou aquilo que ele pede. E no Glória... Você pode até fazer, por exemplo, como Mozart fez, ritmo, né? Olha só. Só um parênteses aqui, Felipe. Diga. Ele vai ser o ideal não só por conta do ritmo do texto, mas até pela intenção. Por exemplo, na intenção do Piedade Senhor. O texto tinha uma rítmica. E tem uma intenção, Piedade Senhor, que é a súplica. Certo? Sim. E aí eu chego no ideal. Como o Fernando disse. Você entendeu? Não entendi, mas você acha que acho que é estranho. O Fernando disse o seguinte: eu posso dar o ritmo que eu quiser. E você colocou uma restrição. Não. Às vezes o texto Ele tem uma... E que a resposta foi assim, né? Pode, você pode dar o ritmo que você quiser, mas o texto pede um. Então, mas só é o texto ou também tem a intenção final? Tem a intenção final. Não, que é a interpretação assim, do texto. É, mas quando eu penso em texto, já estou pensando em intenção, porque o texto, como a gente falou lá no começo, o texto tem um propósito. Sim. E a gente está falando exatamente da própria inquietação do Marco no começo do encontro, que é... O Mozart estava falando da mesma coisa que os gregorianos? Parece que não, e era o mesmo texto, né? Por quê? Porque o Mozart fez isso aqui. Quoniantus solus santus, quoniantus solus santus. E aqui você olha aqui... Então, mas aí não foi interpretação, não pode ser interpretação de Mozart? Sim, perde. É que está claro que no primeiro caso tem um ritmo estereotipado e no outro não está claro. Parece que é uma melodia quase pura, né? Uma melodia sem um ritmo, né? Sim. Ela não tem um ritmo marcado. Isso é uma diferença fundamental aí, né? E que vai possibilitar a polifonia é essa marcação do ritmo. Porque você não consegue se encontrar com várias pessoas cantando várias melodias diferentes sem um ritmo que coloque vocês no mesmo tempo. Então é por isso que a partir dessas melodias tipo a Summer is Coming, que compositores da música da igreja vão compor aquilo que ficou conhecido como Ars Antiqua mais tarde. Ou seja, é a primeira vez que você tem algo que se desenvolveu ali a partir do canto gregoriano. E agora a gente vai ouvir um compositor que ficou mais conhecido depois desse cruzamento de influências e que colocou no ambiente da música litúrgica essa influência da polifonia. E que teve que se valer para isso, então, justamente dessa metrificação da coisa, dessa ritmificação, enritmamento. Não sei se é final da Idade Média, assim, século XIV. Isso. Não. 13. 13, tá. A gente vai ver o Perrotin, que é... Vamos ver... Olha só, 1200. Estamos ainda então no começo da coisa. Então vamos ver como uma peça não exatamente litúrgica, não faz parte da missa, mas uma peça religiosa sofreu influência disso. Acho que não ficou, pelo menos eu não encontrei nada de algo que tenha ficado de missa no Perrotin. esse negócio, eu acho muito bonito. É. A coisa do ritmo? Eu não sei, não é pelo ritmo, é pela simultaneidade de notas, né? Você tem quase uma harmonia aí, e a melodia misturada com a harmonia, ele vai te conduzindo pela modulação da harmonia, né? Não sei, eu acho espetacular. Né? E você vê que tem uma relação muito grande com a Summer Sunday, percebe? Tantarantai, ya, pa, pa, pa. Parece que a coisa entrou mesmo por essa via. O Perrotin, ele é tido pelo Carpo como o principal nome dessa coisa que ficou conhecida como Ars Antiquo, que pelo visto é meio que aí que começou a coisa a evoluir no sentido que a gente entende hoje, que a estética musical teve mudanças, né? Então foi tudo, parece que tudo começou em cima desse corpo de melodias do canto gregoriano que não evolui, porque é algo que não é da ordem de um tempo que evolui, né? Então, é da ordem de um tempo que entra em contato com a eternidade, então não teria por que evoluir. Mas coisas se tiraram daí que foram tomando caminhos evolutivos. E o Perrotin, então, foi o primeiro que a gente ouviu, que começou essa... que ficou conhecido por ter seguido nisso aí. E outro nome que a gente vai ouvir hoje, que veio posteriormente e que é o principal nome daquilo que ficou conhecido como Ars Nova, ou seja, a gente tem o Ars Antigo, que é, a gente vai guardar como principal nome o Perrotin, e a gente vai ter como principal nome da Ars Nova, que é uma escola de compositores que vem um pouco depois, o Guillaume de Machaut, cuja principal obra é a Missa du Sacre, e a gente vai ouvir uma coisa dele. E aqui vai ficar muito claro a inspiração gregoriana ainda. A gente vai... Mesmo aqui no Perrotin tem momentos que ele para e simplesmente coloca o gregoriano em uníssono, né? E volta a polifonia. Então a gente vai conhecer o Guillaume de Machaut, certo? Peraí. 7:36. Yeah. Se no gregoriano puro a gente tinha um ritmo totalmente livre para expressar o texto, e no Pelotan, com a influência da música popular, a gente tem algo bastante metrificado. No Guião de Machô, a gente tem algo que é a principal característica dessa música que vai vir um pouco depois, que é, existe polifonia, né? Vocês ouviram que tem muitas vozes, uhum. E ao mesmo tempo não é algo tão pulsante assim, não é mesmo? Uhum. Sim, isso é perceptível. Uhum. É, isso também tem uma relação muito forte com a mudança do tipo de escrita. A música passou a se escrever de uma maneira diferente, que permitiu que ritmos um pouco mais complexos fossem escritos, né? Uhum. E essa é a principal característica que parece marcar essa escola, e essa oposição entre Ars Antiqua, do Perrotin, né? E Ars Nova, do Machu. É meio sofisticado esse negócio, né? Nossa, é muito sofisticado. Eu tenho a impressão que, em termos de polifonia e complexidade polifônica, essa época era a época mais impressionante, assim. Depois que ele comenta que depois os flamengos começaram a fazer umas polifonias com 17 vozes, depois começou a ficar muito exagerado, e ele fala, pera um pouco, sim, vamos limitar um pouco a coisa. Até por fins de curiosidade, a gente pode ouvir um cara que levou isso a termos estratosféricos, que é o Thales, que fez um moteto para 40 vozes. Você já ouviu falar, né? Então, eu vi nesse livro, né? Ah, ele fala que... Acho que fala também. Vamos dar uma ouvida só para ver como que isso é. Thales Motet. Thank you. curiosidade da coisa, mas é uma massa sonora muito louca. Não sei se vocês já ouviram falar num negócio chamado, num lugar chamado Inhotim. É um centro de artes lá em Belo Horizonte. Tem um artista canadense que fez uma instalação com 40 alto-falantes numa sala. Ele gravou voz por voz, isso aqui, ele deixou nessa sala. Você pode passear pela sala ouvindo os 40 vozes. Interessante. Interessante. Mas, enfim. Bom. Nosso principal objetivo hoje, acho que foi alcançado, que era de a gente fazer uma pequena introdução do porquê deste curso, né, qual que é o objetivo. A gente conhecer um pouco da nossa estrutura de base, né, que é, mesmo quando a gente se esquecer dela, vai ser ela que vai estar segurando as coisas que a gente vai vir a conhecer mais tarde. Né, e tem uma outra coisa que eu vou sempre tentar ficar atualizando, assim, que é um esforço para fazer com que, embora esse seja um curso de apreciação musical, esse não seja um curso de apreciação musical para que nós nos tornemos eruditos, no sentido de pessoas que conhecem, têm assuntos para contar. Então, eu vou tentar fazer o maior esforço possível para que a gente vá ouvindo música e tentando entender como que essas músicas, assim como o monge beneditino, ele tem que se transformar num monge para cantar o canto gregoriano, eu vou tentar fazer um esforço para que a gente, naquilo que a gente queira, a gente entenda como que essa música aqui fazia parte de algo absolutamente diferente. E como isso aqui pode trazer algo de novo para as nossas vidas. Talvez só seja o meu, eu ia dizer nossas porcas vidas, mas talvez só me seja um porco. Talvez de vocês seja muito legal. Mas para mim, a porca vida é um esforço muito necessário. É um esforço de fazer com que a arte não seja só um assunto para a gente conversar em rodas e tal, mas para entender que isso aqui está falando de vidas totalmente diferentes e vidas que tiveram algo de muito inspirador. Né? Então, o exemplo do monge beneditino acho que explica bem isso. Né? Você não consegue cantar o canto gregoriano como da maneira que ele pode ser cantado plenamente se você não se transforma em outra pessoa, basicamente. Né? Você tem que esquecer de você para se transformar em monge. Não é isso que a gente vai fazer, a gente não vai se transformar nesse sentido, mas eu gostaria muito que esse curso aqui fosse um aprendizado de como a arte transforma as pessoas e como que ela parou de fazer isso, pelo menos comigo parou. Assim. Hoje em dia eu percebi que a arte tem sido um instrumento de manutenção de mediocridade, né, das pessoas. Eu gostaria que esse curso aqui fosse um esforço no sentido contrário, que fosse então uma batalha contra o tédio. E como este não é um assunto fácil para mim, é um assunto que ainda está novo, a gente vai constantemente se atualizando, assim, vocês vão me informando sobre o andar da coisa, se está funcionando com vocês também ou não. Tá certo? Para concluir, eu gostaria de mostrar algo que não segue exatamente a linha que a gente segue aqui no livro, mas é algo que eu ouvi enquanto eu estava fazendo essa pesquisa e que eu achei muito bom. Então eu gostaria de trabalhar com essa música, que é também um Kiri, mas não é o que. Este Kiri não faz parte dos Kiris compilados pelo Papa Gregório. Me parece que é um Kiri da Igreja Ortodoxa. E vocês vão ver que tem uma grande diferença, que é, ele não é nem polifônico, no sentido do Machu e Perrotin, e nem monofônico, no sentido que só tem uma melodia. Ele tem uma melodia e ele tem aquilo que a gente chama de pedal. E tem algo sustentando a melodia. Vocês vão ver. E as imagens desse... Tem alguns ícones muito bonitos aqui. Então esse vai ser o nosso bis de hoje à noite, desta noite. Yeah. gente entender essa melodia, a existência da cultura ocidental, da melodia ocidental, né? Pode ser. Tem umas pontuações, as escalas, a própria escala fica diferente. Diferente. Depois passa pra gente de cinco aí. Claro. De todas essas músicas. Claro. Eu não sei se tudo é coisa da internet que você pegou. É tudo na internet. Então acho que por hoje é isto. Nós já fomos um bocado adiante. Acho que encerramos mais questões, coisas a colocar. Só lembro que eu cheguei na Bulgária, né? Conheci de uma missa, a música deles. Acho impossível de cantar, uma coisa muito difícil. Aonde? Na Bulgária. Na Bulgária? É. Muito diferente, assim. Não é da Guilherme? Não, não é. Outra coisa. Na semana que vem a gente vai falar sobre o... Se o segundo capítulo vai se basear, nossas escutas vão se basear no segundo capítulo do Carpo, que vai falar sobre a escola do Flamengo, aquilo que chama de outono da Idade Média, polifonia do Guilherme de Faí, e a gente vai ver algumas coisas de alguma relação, a gente vai ouvir algumas coisas e ver algumas igrejas e tal, porque tem já eram compositores que escreviam para certas igrejas. Então, dá para tirar uma certa conclusão de que eles já tinham um pouco o espaço onde eles compunham em mente, né? Imaginavam um pouco isso. E isso. Então, se gostaram, nos vemos semana que vem. Só um pouco, sei lá, não é isso, né? Não sei se é isso.